Graça e paz, irmãos, irmãs. É um grande privilégio para nós todos podermos ler a palavra do Senhor, ouvir a palavra do Senhor e meditar nessa palavra de dia e durante a noite. Que o Senhor nos abençoe. Hoje vamos compartilhar 1 Coríntios, capítulo 15, que vai falar sobre a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é real. E também o fato de que nós vamos ressuscitar. Haverá a ressurreição dos cristãos e nós teremos corpos ressuscitados. Todos os que creem em Jesus serão transformados. E a morte será o último inimigo a ser vencido. Vamos compartilhar esse que é o penúltimo capítulo desse livro e que esse capítulo edifique as nossas vidas. Antes disso, faço a leitura devocional de abertura que nos foi enviada pela equipe do GIF. Abençoado por Deus, nos desejar um bom dia. Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos nesse dia. Salmo 118, 24. A cada amanhecer, Deus nos concede a oportunidade de começar um novo dia. É um presente precioso, repleto de possibilidades e bênçãos. Ao abrirmos os olhos pela manhã, devemos lembrar que Ele nos preparou para viver esse dia com propósito. Não importa o que o dia traga, podemos confiar que Ele estará conosco em cada passo. Vamos orar. Senhor, agradeço por mais uma oportunidade de viver. Fortalece minha fé e confiança em Ti. Guia os meus passos. Dá-me sabedoria e coragem para enfrentar os desafios com gratidão. Que eu reflita Teu amor em cada atitude e que Tua paz me acompanhe em tudo o que eu posso fazer, em tudo o que eu fizer, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ouvir esse texto. É um tratado maravilhoso. Nós já tivemos o tratado sobre o amor, mas agora, no capítulo 15 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, nós temos um verdadeiro tratado sobre a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos cristãos. Também é um texto maravilhoso e certamente nos edificará. Leiamos a partir do primeiro versículo e já nos preparemos para o último capítulo desse livro que o Senhor está nos concedendo a graça de ler. Versículo 1 diz assim: Irmãos, lembro-vos do Evangelho que vos preguei, o qual também recebestes, e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão. Porquanto o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Irmãos, aqui uma primeira parada. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Quando nós lembrarmos, falarmos, lermos sobre a morte de Jesus Cristo, é necessário recordar que essa morte não foi por um motivo qualquer. Não. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu para apagar os nossos pecados, para pagar o preço que esse pecado traria sobre nós. O salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Cristo morreu pelos nossos pecados. Então já não há mais a necessidade de que nós tentemos apagar ou fazer qualquer tipo de esforço humano para pagar os pecados. Os pecados já foram pagos, já foram apagados com o sacrifício único e suficiente de Jesus Cristo. Quando nós cremos nisso, nós de fato estamos prontos para o novo nascimento, para a salvação. Versículo 4 diz assim, falando sobre Jesus: ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Muito forte isso quando Paulo fala com a igreja em Corinto, porque muitos estavam vivos, desses que testemunharam a ressurreição de Jesus, e ele pôde então falar: muitos estão vivos. Outros já morreram, mas muitos estão vivos e podem dar esse testemunho. Versículo 7: mais tarde apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E depois de todos, apareceu igualmente a mim, como a um que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado apóstolo, porquanto persegui a Igreja de Deus. Aqui Paulo fala sobre a aparição de Jesus para ele, aparição que se deu no caminho de Damasco. E com isso, todo o processo da conversão de Paulo, o apóstolo Paulo, toda a igreja o considera assim, mas ele mesmo olhando para si, diz: olha, como eu persegui a igreja, nem sou digno de ser chamado apóstolo. Eu sou o menor de todos. E aqui é lindo isso, porque Paulo faz uma autorreflexão e, olhando para si mesmo, diz: eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado de apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus. Nós temos que pensar muito e vigiar muito, irmãos, nessa questão, porque hoje há uma multiplicação imensa, desproporcional, de líderes que se auto-intitulam apóstolos, por serem líderes de suas denominações. Mas o apóstolo foi aquele que viveu com Jesus, o apóstolo foi aquele que teve uma aparição de Jesus como o apóstolo Paulo. E não que isso esteja, não há nenhum texto da Bíblia que proíba que nós falemos de novos apóstolos, mas é necessário muita cautela, porque um apóstolo é alguém que deve ter uma vida com Deus, uma dignidade, um encontro, um testemunho, assim, fora de série. Então vamos zelar com relação a isso. Versículo 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que vive por mim. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham realizado eles, é isso que pregamos e é nisso que crestes. Embora ele reconhecesse que era o menor dos apóstolos, não viveu com os outros 12, teve uma aparição posterior, mas ele perseguiu a igreja e fez essa declaração que nós mencionamos, mas ele também reconhece uma coisa, e nós não podemos negar. No primeiro século, sem dúvida nenhuma, mas disparado, Paulo foi aquele que Deus levantou para ser o apóstolo que mais propagou o evangelho entre os gentios, os outros povos, as outras gentes. E tem o seu lugar de honra junto a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora no versículo 12, ele começa a falar que nós também ressuscitaremos, assim como Jesus ressuscitou. Vejamos. Ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que alguns dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? Se os saduceus, na época de Jesus, afirmavam que não havia ressurreição, ainda aqui em Corinto, alguns também afirmavam isso. E Paulo diz, espantado, como é possível que vocês afirmem que não existe ressurreição? Ora, existe, há ressurreição, irmãos. Então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. É vã a nossa pregação. Como igualmente é improdutiva a vossa fé. Se Jesus não ressuscitou, se ele ficou morto, acabou. Não era ele o Messias, mas ele ressuscitou. E esse é o sentido da nossa pregação. E o motivo pelo qual nós cremos que nós também ressuscitamos com Cristo. Por isso a nossa fé é produtiva e não improdutiva. Mas diz o apóstolo no versículo 15: pior que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, porque contra ele testemunhamos que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então ele também não ressuscitou a Cristo. Porquanto, se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não serve para nada e continuais a viver em vossos pecados. A morte dele teria sido em vão e não teria conseguido aniquilar o pecado, mas Cristo ressuscitou e o nosso pecado foi aniquilado, e quando ele levantou dentre os mortos, uma nova vida surgiu para todo aquele que nele crê. Versículo 18: sendo assim também, os que dormiram em Cristo estão perdidos, se ele não ressuscitou. Essa é a ideia. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Aqui um apontamento espetacular que deve levar a igreja a refletir também, ao corpo de Cristo a refletir. Se a nossa fé em Cristo é só uma fé que nos faz pensar numa vida vitoriosa aqui na Terra, somente isso, então nós somos miseráveis, os mais miseráveis de todos os seres humanos. Queridos, alguns em Corinto estavam afirmando não haver ressurreição do corpo. Para os gregos, toda a matéria era considerada como inerentemente má. Eles chamavam isso de cárcere do espírito, prisão do espírito. Por isso, deveria ser aniquilada pela morte, o fim de todo mortal. De outro lado, os judeus criam que cada átomo do corpo sepultado ressuscitaria literalmente. Paulo arma um sistema lógico de raciocínio e corrige essas duas doutrinas errôneas. Cristo ressuscitou, e com ele, Cristo ungido, o Messias, tendo ressuscitado, ressuscitaram também todos aqueles que nele creem. Aleluia! Louvado seja Deus. Então, como se dará a ressurreição dos que creem? Versículo 20. Perguntam vocês agora nessa devocional. Espero que tenham uma boa noite, um bom dia amanhã, mas que esse texto não saia nunca mais do seu coração. Porque a nossa vida não é só uma expectativa de ter em Deus a bênção, a felicidade, só nessa vida. Como se Deus fosse um grande supermercado onde eu vou conseguir lá produtos que me deixam felizes. Não, ele tem algo muito mais do que isso, muito maior do que isso, melhor dizendo. Vejamos, versículo 20. No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Ele não foi o primeiro a ser ressurreto, tá bem, irmãos? Ele mesmo ressuscitou a Lázaro. Ele ressuscitou Talita. Mas aqui o texto está falando o primeiro dos frutos, porque é o primeiro após o apagamento do pecado, após a remissão dos pecados. Ele é o primeiro daqueles que foram ressuscitados pelo Espírito Santo de Deus, para agora serem glorificados. E nisso há uma diferença grande entre a obra que Jesus realizou com Lázaro e Talita, já sinalizando o poder de Deus para ressuscitar os mortos, mas aqui Jesus é apresentado como o primeiro dos frutos, o primeiro dos frutos do Espírito, que venceu o inferno, a morte, o pecado e tudo mais. Porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma por um homem veio a ressurreição dos mortos. E aqui Paulo, de modo sistemático e lógico, vai lá para o pecado original. Porque assim como a morte veio por um homem, que homem, pastor? Adão. A morte entrou pelo pecado de Adão. Da mesma forma, por um homem veio a ressurreição dos mortos. Jesus é o segundo Adão, ou seja, o primeiro trouxe o pecado e trouxe com o pecado a consequência dele, que é a morte. Jesus trouxe a santidade e, junto com a santidade, a ressurreição para uma nova vida. A ressurreição dos mortos, a ressurreição da morte, a ressurreição de uma vida comprometida com o pecado, agora para uma ressurreição, para uma vida de busca da santidade, de experiência já da santidade no novo nascimento, mas de aprofundamento dessa santidade até a glorificação, quando nós teremos um novo corpo e um novo nome. Versículo 22: Porquanto assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Preste muita atenção nisso. Todos serão vivificados. A morte de Jesus é suficiente para redimir a todos. É garantia plena da ressurreição. É a doutrina da salvação universal. Todos que agora creem em Jesus podem compartilhar da sua natureza e serão vivificados, como diz 2 Pedro. Versículo 23: Contudo, cada um por sua vez. Cristo o primeiro, primeiro pós pagamento do pecado, vitória sobre o inferno, vitória sobre a morte, vitória sobre Satanás. O primeiro. Depois, os que são de sua propriedade na sua vinda. Aleluia! Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a potestade e poder, ou seja, poderes espirituais malignos, virá o fim. Quando Jesus completar a obra, então virá o fim dessa dispensação e nós começaremos uma nova dispensação, um novo período, uma nova fase, um novo estágio, num novo lugar. Só que esse estágio agora é eterno, com um novo nome, um novo corpo, com um novo tempo, uma nova dimensão de tempo, é um tempo eterno, é a volta ao jardim sem o pecado. Porque é necessário que ele reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo de seus pés. E o último inimigo que será destruído é a morte. Guardem bem isso. Quando ele condenar a destruição, quando ele condenar, na verdade, não a destruição, mas a punição de Satanás, seus demônios e os seus seguidores, e depois, quando ele eliminá-los definitivamente, acabará a morte também, junto com eles todos, acabará a morte, e não se ouvirá mais falar de morte. Esse é o plano de Deus. Pois ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés, porquanto se afirma que tudo lhe foi submetido, é evidente que isso não inclui o próprio Deus, que conduziu todas as coisas à submissão de Cristo. Claro que não, porque a Trindade é una. Una e trina. Todavia, quando tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se submeterá àquele que todas as coisas lhe colocou aos pés, a fim de que Deus seja absolutamente tudo em todos. Nós que vamos viver a eternidade pela graça da obra redentora de Jesus, vamos experimentar isso. Deus será absolutamente tudo em todos. Glória a Deus. Se não há ressurreição, que farão aqueles que batizam pelos mortos? Se de maneira alguma os mortos não ressuscitam, por qual razão estão se batizando? Então se batizam em benefício deles? De igual modo, nós mesmos, por que estamos todos nos expondo a perigos o tempo todo? Para quê? Para que sair pregando o evangelho? Para que ser decapitado? Paulo foi decapitado depois, como cidadão romano, ele não era crucificado, né? Mas Pedro foi crucificado. Outros apóstolos. Por que fazer tudo isso? Para que nos expor a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrento a morte, diz o apóstolo, e afirmo isso, irmãos, porquanto sois meu orgulho em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse orgulho aqui não é orgulho de pecado, de vaidade, tá bem? É orgulho no sentido de sois a minha satisfação. Versículo 32. Portanto, se foi simplesmente por razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que lucro obtive nisso? Ora, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes, né? Paulo está dizendo, então, se não há ressurreição, vamos viver essa vida como os hedonistas na busca pelo prazer, e porque não haverá mais amanhã. Então, nesse pensamento grego, havia duas correntes, né, principais. Que o corpo era o cárcere da alma. Uma corrente dizia assim: olha, não há sentido para a vida, vamos nos apagando aos poucos, vamos morrendo a cada dia, porque a vida é passageira e nada vai valer a pena. Então havia uma corrente mais pessimista. No existencialismo isso aconteceu também. Já pulando aqui milênios, né? Mas havia entre os gregos uma corrente mais hedonista, que diz: olha, como nós vamos morrer mesmo, vamos desfrutar de todo o prazer dessa vida, porque nós vamos morrer, vai acabar. Então vamos aproveitar a vida no que ela tem de bom, e eles se entregavam então às orgias e se entregavam a coisas parecidas. Paulo está lidando com essas questões. Mas ele diz no verso 34: como justificados, nós fomos tornados justos, tá bem? Justificados, pois pela fé teremos paz para com Deus. Como justificados que sois, recobrai o bom senso e não pequeis mais, porque alguns nada ainda não têm conhecimento de Deus. Perdão. Recobrai o bom senso e não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Declaro isso para a vossa vergonha. Eu também declaro, irmãos, para a nossa própria vergonha, como é possível que ainda alguns não tenham conhecimento de Deus, do plano de salvação. A nossa postura missionária está muito aquém do que Deus deseja. Muito aquém. Muito tempo perdido com coisas desnecessárias dentro da igreja, e na verdade o sentido maior de ser igreja, que é anunciar o evangelho mesmo, não está acontecendo. Eu já disse a vocês, nós, se cada cristão for bem preparado, cada cristão, se hoje iniciasse uma estratégia em toda a igreja cristã de evangelizar uma pessoa por ano, cada irmão evangeliza um e discipula um por ano, nós sairíamos de 2 bilhões em um ano, nós iríamos para 4 bilhões de salvos. E com pessoas em processo de evangelização e santificação, e formação, e educação cristã, e discipulado. E no segundo ano de 4 bilhões, nós iríamos ganhando mais uma vida e continuando a discipular um, agora pegando mais um, discipulando dois. Dois, cada cristão discipulando dois. Nós iríamos para 8 bilhões, e no terceiro ano, toda a humanidade estaria evangelizada, discipulada. E todos aqueles que quisessem teriam a chance da sua salvação. Nós não precisamos mais do que 3 anos, mas nós precisamos que cada cristão entenda o propósito de estar aqui na terra agora. Evangelizar e fazer um discípulo por ano, pelo menos. E se você, e essa conta é fácil, se você tem dificuldade e não é o instrutor, mas veja, se toda a igreja estiver comprometida com a oração por esse projeto, com a divulgação do projeto, com encaminhar das vidas que são salvas para discipuladores, não haveria problema nenhum, porque alguns não são instrutores, não têm facilidade para instruir, mas encaminhariam para esses que instruem, para que eles fossem orientados e discipulados. Ou seja, se todos estiverem comprometidos com a oração, que é a chave do avivamento, se todos estiverem comprometidos com o anúncio do Evangelho, se todos estiverem comprometidos com a formação de cada cristão, para que alcancem a imagem e semelhança de Deus. Acabou, e nós precisamos de 3 anos. E você deve estar perguntando comigo agora: e o que aconteceu então, pastor? Por que nós estamos há 2.000 anos? Porque a igreja foi se perdendo do sentido original, daquilo que Jesus fez. Jesus fez o que tinha que fazer em 3 anos. Nós podemos fazer o que temos que fazer em 3 anos. Mas todos têm que estar envolvidos com isso. Todos. Porque quem não instrui, nesse caso, ora. Quem não ora, divulga o evangelho. Quem não divulga, ajuda com o testemunho no seu local de estudo e trabalho. Quem não faz de uma forma, faz de outra. Mas todos envolvidos. Deixo essa palavra para que isso não seja a nossa vergonha no dia que nos apresentarmos diante do Senhor. Vamos para o próximo bloco, já caminhando para a segunda e última parte do texto. Os novos corpos dos ressuscitados. Olha que coisa maravilhosa que tem aqui para você saber. Entretanto, versículo 35, é possível que alguém questione: como ressuscitam os mortos? E com que espécie de corpo ressurgirão? Diz o apóstolo Paulo, insensato. O que semeia não nasce, a não ser que primeiro morra. Quando semeais, não semeais o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, assim como a semente de trigo ou qualquer outra. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda carne é da mesma espécie. Os seres humanos têm uma espécie de carne, enquanto os animais possuem outra, as aves, outras, os peixes, uma outra diferente. Também existem corpos celestes e corpos terrestres. Todavia, um é o esplendor dos corpos celestiais e outro diferente é o brilho dos corpos terrestres. Um é o esplendor do sol, outro da lua, e outro ainda o fulgor das estrelas. E as estrelas diferem em luminosidade umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível. O nosso corpo, esse que temos agora, é perecível, vai perecer, vai acabar, vai morrer. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. O corpo que nós estamos ocupando agora, que nós estamos vivendo agora, ele é perecível, ele vai acabar. Mas nós vamos ressuscitar com um corpo que não acaba mais, um corpo imperecível. Não haverá mais espaço para doença nem morte. É semeado em desonra, mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, porém ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, contudo ressuscita um corpo espiritual. Ora, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Glória a Deus. Olha que lindo. Corpo espiritual. Da mesma forma, está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Trata-se de dois tipos de homens diferentes. O primeiro Adão é alma vivente. O segundo é espírito vivificante. Foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Foi ressurreto pelo poder do Espírito Santo da morte. É espírito vivificante, espírito que dá vida. Assim, não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural. Pois dele então chegou o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra. O segundo homem é dos céus. Aleluia! O primeiro, né, irmãos, foi formado da matéria. O segundo homem veio formado de Deus. O segundo homem é dos céus. O segundo Adão é dos céus. O Messias é dos céus. Jesus é dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Seres materiais. Os que são dos céus são semelhantes ao homem celestial. Por isso nós temos que buscar a imagem e semelhança dele todo dia, todos os dias. Porque nós somos homens celestiais, seres humanos celestiais, homens e mulheres celestiais. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Está respondido aqui, Paulo responde. Assim como veio o homem material, virá um dia a ressurreição com um corpo espiritual, procedente do Espírito vivificante de Jesus. E para fechar, os últimos versículos. Todos seremos transformados. Contudo, irmãos, versículo 50, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Cuidado, hein, irmão? Cuidado, irmã, para não investir toda a sua vida naquilo que é perecível, que vai perecer, que vai acabar. Você vai jogar fora a sua vida investindo nas coisas do dia a dia, do cotidiano. Não estou com nenhuma postura alienada aqui, dizendo para você que você não deve brincar na infância, estudar, trabalhar, conquistar, ganhar o seu recurso e depois educar os seus filhos. Não estou dizendo nada disso. Só estou dizendo qual é o seu projeto de vida. É um projeto perecível, que vai acabar quando você morrer, ou é um projeto imperecível, um projeto eterno, porque você é de Jesus? O que é perecível não pode herdar o reino de Deus, mas o reino de Deus é para os que têm um corpo imperecível e receberão um corpo imperecível. Eis que eu vos declaro um mistério. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. Aqui é, de novo, esplendoroso. Paulo explica: nem todos estarão mortos no dia da volta de Jesus. Esse é um mistério que ele esclarece aqui para nós. Nós não teremos todos dormindo já, né? Não, alguns estarão acordados, alguns estarão vivos quando Jesus voltar. Mas uma verdade: todos serão transformados. O corpo e o sangue não são elementos pecaminosos em si mesmos, Foi Deus quem fez. Mas constitui a natureza psicossomática dos seres humanos, que necessita ser transformada para que possa viver eternamente no ambiente celestial com Cristo. Hebreus capítulo 2, versículo 14, capítulo 5, versículo 9. Paulo revela que o grande evento da ressurreição mundial se dará numa fração de segundo de tempo, no original do grego átomos, a menor unidade referencial de tempo e matéria, pelo menos naquele momento. Todos os cristãos, quer vivos por ocasião do glorioso retorno de Cristo, quer já mortos, receberão instantaneamente novos corpos gloriosos. Quem estiver morto vai receber de modo instantâneo um novo corpo glorioso. Esse será o grande som da trombeta profetizado em Mateus 24, em 1 Tessalonicenses 4, em Apocalipse 11. Paulo vivia cada dia de sua vida numa espécie de antegozo espiritual, pela certeza absoluta que tinha do glorioso eterno e eterno retorno de Cristo, da ressurreição, da vida eterna, de todos os cristãos. Irmãos, é a hora de semearmos naquilo que é incorruptível, daquilo que é eterno. Os que estiverem mortos receberão instantaneamente um novo corpo, e quem estiver vivo será arrebatado e receberá instantaneamente um novo corpo de glória. Versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, quem estiver vivo. Pois é impreterível que esse corpo que perece se revista de incorruptibilidade. Não dá para ser com esse corpo. Vai ter que ser, para viver a vida eterna, não pode ter um corpo que fica doente. Então vai ter que ser um corpo incorruptível. Ele se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade, como era o projeto original de Deus para Adão no paraíso. Adão e Eva. Versículo 54 até o 58, encerrando esse capítulo. No momento em que esse corpo perecível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Devorada, pois, foi a morte pela vitória. Nem agora a lembrança de um corpo que pode morrer vai haver mais. Não há nem lembrança de doença, nem de corpo que morre. Devorada, pois, foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado. E o poder do pecado é a lei. Explico para vocês, a lei do pecado e da morte. Porque a lei pode ajudar a instruir. A lei tem o caráter instrutivo. Tinha o caráter pedagógico para o povo de Israel. Por isso é bênção. E como é lei do Senhor, não caduca nunca. Quero fazer essa ressalva para quem lê o texto sem. E ouve o texto sem a devida reflexão, a palavra do Senhor não caduca nunca, só que ela tem um caráter pedagógico. A lei tem caráter pedagógico, não tem caráter soteriológico, não tem caráter de salvação. O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Por quê? Porque a lei apresenta O sim e o não, o justo e o injusto, o certo e o errado, aquilo que condena e aquilo que absolve. Então, o poder do pecado é a lei, é o descumprimento da lei. Por isso nós temos que entender a lei, porque ela tem caráter instrutivo e pedagógico. E por isso não caduca nunca, porque é palavra de Deus. Não olhe para o texto de Hebreus sem refletir em toda a Bíblia, porque senão você pode pegar um texto, um versículo e acabar se equivocando de modo fatal. Fatal, contundente. Como todos aqueles que usam. Bom, no Espiritismo se utiliza parte do Evangelho de João. Quem trabalha com a predestinação aí, separa alguns textos e faz exegese para dizer aqui está escrito que, né, alguns serão salvos e outros eleitos. Irmãos, pelo amor de Deus, porquanto o aguilhão da morte é o pecado e o poder do pecado é a lei. Leia tudo e não distorça nada. Todos, o poder de Jesus foi feito para que todos sejam vivificados, todos sejam transformados. Deus não seria enganado pela sua própria obra, Deus não seria enganado pela sua própria baixa estima, né? Se Deus tivesse baixa estima, então ele seria enganado. Olha, eu preciso criar alguns para serem salvos, porque senão ninguém vai me aceitar. Ai, ninguém vai me aceitar, ninguém vai me aceitar. Então, como eu sou rei soberano, e aí o pessoal até exalta, diz: não, nós estamos afirmando é que ele é rei, que ele é soberano. Não, você está afirmando que ele é um déspota. É um déspota. É um tirano. É um ser doente. É um ser que não conhecia todas as coisas. Ah, não, é porque ele conhecia, ele já sabia quem ia ser e quem não ia ser, quem ia salvar, quem não ia salvar. Não, você transformou Deus num ser de absoluto caráter fragilizado, num monstro. E por favor, não gastem mais tempo fazendo exegesezinha de versículo aqui com versículo ali. Leia a Bíblia toda, sistematicamente, entenda, a obra de Jesus é para todos e todas. Agora, todos aceitarão? Irmãos, nós só saberemos no céu o que nós já sabemos. De tudo que está registrado, é que dentro do povo de Israel, muitos não quiseram obedecer ao Senhor. O que nós sabemos é que desde Adão já houve a desobediência. Então, pela amostra que nós temos, na época de Jesus, nem todos quiseram segui-lo. Na cruz, cadê a multidão dos pães e peixes, da multiplicação dos pães e peixes? E onde estão todos aqueles que foram curados de cegueira, os leprosos, os cegos, os doentes, os oprimidos? Onde estão? Ninguém estava lá. Então, pelo que a Bíblia nos mostra, nós sabemos que muitos não estarão, mas a morte dele é suficiente para salvar todos aqueles que creem, todos aqueles que querem crer. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Ora, por que Paulo diria isso se foi o próprio Deus quem planejou morbidamente? Se foi Deus quem planejou antes da fundação do mundo aqueles que iriam morrer? E se foi Deus que planejou antes da fundação do mundo aqueles que iam perder a grande vitória, né? E seriam sucumbidos pela morte? Então, não era necessário falar nada, foi Deus quem planejou isso. Querido, Deus não planejou a morte, Deus planejou a vida, Deus não planejou a derrota, Ele planejou a vitória, Deus não planejou O absurdo, Deus planejou a ordem, ele planejou a decência, ele planejou a santidade, ele planejou a vida abundante, ele planejou uma vida plena para você, ele tem para você já nessa terra o melhor. Dessa terra, o melhor que você pode comer dessa terra. Só que a sua vida não se resume a isso. A sua vida não pode se restringir a isso, porque isso tudo vai passar. Isso tudo é perecível. A sua vida tem que ir além disso. Ela tem que ir para a eternidade. Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouça isso. Graças a Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória. Deus já nos deu a vitória, deu a vitória a todos. Todos podem ser remidos por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o ser humano tem o livre arbítrio, pode aceitá-lo ou não como salvador do seu pecado e como senhor da sua vida. Ah, isso eu não quero. Quero salvador, mas não quero senhor. Então, você vai perecer. Para finalizar essa devocional, nesse capítulo glorioso, portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes. E que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. A minha oração por todos os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando é essa agora. A oração do versículo 58, o autor é o apóstolo Paulo. Portanto, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo, permaneçam firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor. Vamos juntos, irmãos e irmãs. Nós precisamos de 3 anos. Vamos todos, vamos tomar uma posição diante da nossa comunidade e dizer: olha, nós precisamos todos nos envolver com a obra missionária, em nome de Jesus, com a grande comissão de ir evangelizar, batizar, fazer discípulos de todas as nações, ensinar tudo aquilo que Jesus deixou. Vamos juntos, dedique-se dia após dia à obra do Senhor, plenamente consciente de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Que Deus abençoe, fortaleça você e que hoje seja o dia de você tomar uma decisão e dizer assim: eu vou viver minha vida para conquistar aquilo que é perecível? Não. Eu não. Deus vai me dar, sim, o melhor, mas eu vou investir prioritariamente naquilo que é eterno. E vou me tornar o homem e a mulher mais feliz de toda a terra. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a inspiração, a comunhão, o poder, a consolação do Divino Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça, nos ressuscitando em Cristo. Hoje e eternamente. Amém.